958, motorizado, pista 10, vento 110 graus, 131. Voos autorizados, pista 10, azul 4958. Ocean Air 6211, decola 36, controle 120, decima 8. 208, Zero, 6202. 3 ali, mantém pistão no zero. Azul 4958, solo 39, Libéria direita, solo no 219. Libéria direita, 219, 4958. Então, a linha era autorizada a decolagem, vento 110 graus, 129. Colagem, os aviões estão voando para o número 3.0. Ok, 360, bom, 963. Autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 122, ajuste altímetro 109. 9 Metro, São Francisco, frequência 293, chamo Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835238, obrigado. Pelo 649, desde a parada de missões, autoridade de emergência e reparte estabilizado. 2000 pés. 517, mantenha a posição. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 13 nós. Ainda coluna 0, tá? 3, 5, 7. Decolador 57, chama encontro em Salvador na frequência 120, decimal 80. 080, tá? 357, tá? Salvador, um dia, tá? 357, decidado, 1, eleva. 357, completar a zona de colagem, se você sair da zona 1 para o nível de voo 360. Descia, a rua 1, 360, para o lado da direita, por ele, eleva. 357, autorizado, né? Direita, né? Tá, 357. Autorizado, pouso, pistola 0, vento 110 graus, 10 nós, ajuste de altímetro no 09. Livre pouso, cabeceira no 0, 109 ajustado, 1649. 649 no solo 03, a livrar a pista, me controle de sala 041 21 decimal 9. 1-9-1-9-649. 5973, autorizado. Área E, decolar, pista 10, vento 110 graus, 08 mais. Alinha, decola 0, viu? Decolada 10, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. Bom voo a todos. Controle 208. Bom dia, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, ouviu 5973. 5973, contato radar de decolagem, turma para o nível 330, saindo a pouco. Para o nível 330, o perfil da pouco, Rio 5973. Cinco autorizou a proa de Aracaju. Negativo, Romeu Fox 08. Sim, proa de Aracaju. Rio 5973, chamo Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 12685, alterando 12545, Rio. 4753, esse é uma identificação do Itaí, chegada bom, 4.010, a gente chama 019. Geral 9978, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 110 graus, 099. CDLE decolou no zero, geral 9978. Geral 9978, decolado aos 23, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador é o Geral 9978. Geral 9978, contato radar na decolagem, estudamos em saída MOM 330. Via MOM 330, Geral 9978. Autoriza a código da presente para o Sideral 9978? Sideral 9978, após o meu 100, o código. Ok, após o 100, direto código, Sideral 9978. Lobatão Lima, Kilo Zulu, ajuste altímetro 9019, reposto no ponto de espera da Papá. Acelerar 9178. 20. Patrão Lima, Quilos Lua, autorizado, ingresso pistola 7, a costa linha Rigão. Por Salvador, bom dia, 1233, a porta espera, pronto. 1233, autorizado, a linha Rigão, colar pistola 0, vento 100 grau, 099. Autorizado, aliás, descolada, pista 9 para o Golfo 233. você estiver autorizado a alinhar, decolado 10, vento 110 graus, 099. Alinhação 10, 0970. Catango Lima Kilo Zulu, após decolagem, montanha proa até 3.000 pés. Suba Catango Lima Kilo Zulu, o vento 100 graus 089, ajuste altímetro 1099, autorizado colagem pistão 7.